tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. O mundo ataca minha mente pra que eu não resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim minha essência, o meu jardim. Ele não quer que eu me arrependa, pra que eu não volte à inocência. Voltei, para os teus braços voltei. Me humilhei e o teu amor sarou minha terra, me restaurou. Voltei, para os teus braços voltei. Pai, sou tua criança.